Porque que a filha foi intuída para colocar. E eu vou trazer porque ele não quer bem interpretado. Para Deus, somos todos crianças e jovens. O espírito é imortal. O espírito pode ser muito antigo, e aqui nós chamamos de velho, nós dizemos que é um espírito idoso, velho. Mas espírito, ele se mantém sempre bem. Ele está sempre pronto. Ele é sempre jovem, desperto para o trabalho. Esse hino, quando foi escrito, estava chamando o povo para despertar. Os campos brancos é o momento da colheita, mas é a colheita de si mesmo. É colher o melhor de si, tirar o melhor de si. Começar a analisar bem as condutas. Está aí o campo branco. Comece a tirar o melhor de si para a evolução, que o tempo já está às portas. Não há mais tempo. O momento é de definição. Então, o momento de cegar, cada um segue a si mesmo. Cada um comece a tirar o melhor de si, a expor o melhor de si, a melhorar cada vez mais. O que não é bom, vamos ter o discernimento de te deixar de lado, abandonar. Por isso, quando foi escrito esse hino, foi com esse intuito de despertar, porque nós somos espíritos em evolução. Jovens, nós estamos evoluindo, é necessário despertar, é necessário avançar, não estagnar. Independe da idade do corpo físico, qualquer idade é momento de despertar. Hoje eu estava palestrando com esta filha na passagem de Ezequiel, do capítulo 18, que a filha tanto cita. E eu estava palestrando com ela nesse capítulo, porque ela me dizia sobre o que os mentores têm dito aqui, não adianta fazer um trabalho belo, tanta caridade, e depois na reta final só fazer besteira. E está lá Ezequiel capítulo 18, que diz, não adianta, lá está falando a mesma coisa, já naquele tempo se falava. Já naquele tempo. Pela boca dos profetas já se falava na mudança. Ezequiel dizia: não adianta fazer tudo certo e no final começar a fazer as coisas erradas. Tu vai ser cobrado pelas coisas erradas. Agora, se tu fizer coisas erradas e no momento final tu começar a fazer as coisas certas, tu será cobrado pelas coisas certas. Então é um momento de despertar, é um momento de mudança, e a mudança urge, independe de idade. O despertar tem que ser no jovem, tem que ser no adulto, e tem que ser no, na velhice também. É necessário despertar. Mesmo que o indivíduo chegue aos 90 anos de idade, mesmo fazendo coisas erradas, se ele passar um momento da vida dele fazendo as coisas certas, as coisas certas vão pesar muito para ele. Então é necessário despertar. Então é um momento de mudança até na avaliação deste hino que se canta tanto nas igrejas. Que as igrejas possam entender esse hino de outra forma. Desperte, povo. Lembre de Ezequiel 18, o momento de despertar. Jesus está à porta. Entenda. Eu uso essa filha porque ela é evangélica. E ela está falando a linguagem que esse povo entende. É o momento de despertar, igreja minha. É o momento de despertar, igreja minha. Ai, quantas vezes eu, como galinha, que fico abrindo as asas para reunir os meus pintinhos embaixo das minhas asas e eles se dispersam. Entenda, filhos meus. É o momento de despertar. É o momento de despertar, igreja minha. Eu falo através desta filha. Porque os meus filhos entenderão. E tu, filho, agora entende. Já falei contigo, filho. Eu disse para ti que ela não seria compreendida. Ela seria julgada. Eu disse para ti, filho, e torno a usar a minha filha para falar contigo. Entende, filho, agora é o momento de despertar. Ela já foi usada por mim, filho, para falar contigo. Tu és meu filho amado. E o despertar na tua casa tem que chegar. Tu sabes que eu estou falando contigo. Desperta, filho, é necessário. Porque eu já falei que o vento está grande para ti na tua casa. Na casa em que tu está à frente, as vidas que eu coloquei nas tuas mãos para zelar. Então, filho, desperta, é o momento do despertar. A minha filha vai te ligar de novo, porque eu a estou incomodando. Ela não te ligou ainda, filho. Porque não é o momento, agora é o momento. E tu saberás quando chegar aqui. Porque eu te usarei, filho, em profundidade para minha filha. Venha tu preparado. E tu terás resposta que precisa. Porque eu sou Deus sobre esta terra. E eu uso quem eu quero, como eu quero e da forma que eu quero os meus filhos. E eu uso a minha filha desta forma para falar contigo, filho, porque é a forma que tu entende. E tu está entendendo porque eu estou falando assim contigo. Deixo sobre ti, meu filho, a minha paz. E a minha graça te basta.